quem possa ficar tão só. O mundo é pequeno e sempre dá um nó. Esconder na sombra vem vindo o sol. Debaixo de chuva, a luz de um farol. No norte ou no sul, interior ou capital, há quem pareça, mas não há igual. Telefone, internet, revista ou telejornal, amigos ou coluna social. Aonde você vá, raso ou fundo, sem atraso ou atrás, sempre vem. As janelas estão abertas pra rua. Thank you. cruzando o mar, calmaria sonhei no coração a paz de quem provou do querer bem. Mas sopram tantos vendavais, meu peito de pescador sabe que a lua passou, fim da maré de pescar. Eu que dei os meus sonhos, meus navios, que troquei mares por rios, que aportei o meu pesqueiro nas paragens do desejo, ainda guardo pra alguém o meu beijo e adornos de corais. Eu que amor